show livre. Vamos que vamos, DJ Lu. Quem acha a cabine do crime é brincadeira, titio? Se liga nessas ideias aqui, ó. Vai, véspera de Natal e nós aqui, 7 mil manos sem motivo pra rir. Já é quase meia-noite, esse horário é cruel. Queria poder conversar com o Noel, ia fazer um pedido assim. Ei, velhinho, traz a liberdade pra mim. Não, não foi possível, nem ele me atende, nem sequer veio aqui pra poder ver a gente. Sair não dá, vou dormir se pá. A jegue é o melhor lugar pra pensar. Meus pensamentos viajam no tempo. Lembro de umas fitas que até me arrependo. Mas fazer o quê? Se assim foi escrito, a profecia se cumpre. 2002, depois de Cristo, 28 de janeiro de 98. Vou passar batido, não, não, espera um pouco. O posto tá vazio, é só dar o bote. É entrar, enquadrar e trazer o malote. É, ali tem grana de sobra, dom. Dá pra repor o que foi gasto no Réveillon. O restante é só investir. Demorou, Marquinho, pode crer, vamos aí. É, tô ligeiro e atento. Quando ele vacilar, é nessa que eu erro já. Na intenção, fui colando do lado. O frentista me ignora de chapéu atolado. É, tô tranquilo, sem brilho, na pura calma. Sem medo, remorso, sem trauma. Boa noite. Vai o quê? Gasolina ou álcool? É assalto, nada pessoal, tiozinho, eu lamento. Na moral, vamos pra dentro. É, cê vai me dar todo o dinheiro, firmeza? Anda, não embaça, põe tudo na mesa. É, titio, essa é a vida de quem tá no crime. Mais ou menos assim, ó. Ó, 3-1-0, o tempo acabou. Ganância não vira, o que fica, ficou. Aí, tiozinho, põe tudo no pacote, vai logo. Ih, peguei a boa, irmão, ganhei na loto. Mesmo sozinho, cumpri a missão. Pipoca é pipoca, ladrão é ladrão. Tiozinho, senta aí, não vai sair daqui, hein? Fica no sossego e espero sair. De canto, filmei o movimento lá fora. É, tudo normal, essa é a hora. Tô saindo pela ordem. Na lateral da perna, muquei minha 9. É, tô no contrato, já tô de saída. Sinto ao mesmo tempo uma brisa esquisita. Um vento forte bateu no meu rosto, irmão. Me arrepiei, ó, dos pés ao pescoço. Dirijo devagar, mas preciso correr. Embaça geral, se Zé Povinho me vê. Cagueta grandão, se pã até me mata. Só pra ser herói, salvador da pátria. É, bem no sapatinho, peguei a estrada. 2 da manhã, já é madrugada. Minha irmã, sem saber, deve estar me esperando. Itapeva, Minas Gerais, tô chegando. Passou 1 milhão, atravesso Bragança. Esqueci de estar. Quem espera alcança. É, tô de Saveiro 97 CLI. Carro de fuga, melhor que a Paraty. Olho pro banco, à minha direita. Vejo a 9, o dinheiro e penso, é muita treta. As armas têm um certo poder. Faz você pensar que é o foda sem ser. E hoje eu sei muito bem a real intenção. Seja bem-vindo à casa de detenção. É, aqui é a sua nova casa, moro? Seja bem-vindo à casa de detenção. Se tiver inimigo, já avisa logo, vai pro cinto. Essa é a vida de quem tá no crime, ok, irmão? Pense, reflita, ok? DJ Lu, seja bem-vindo à casa de detenção.